Uns têm uma camisa paraguaia. Outros têm um relógio. E o tem um coração. Esse amor nasceu há 40 anos, quando o jovem tenente do Exército Brasileiro servia no estado de Mato Grosso do Sul. Conheci parte do povo, os seus sentimentos, a sua música, as suas tradições e a sua alegria. É um prazer encontrar meu irmão mais novo aqui, o Marito, nessa quinta oportunidade. E como o homem tem a idade da mulher que ama, eu vejo um Marito muito jovem. Se no passado os presidentes eram militares e nos legaram grandes obras, no presente os presidentes são paraquedistas. Talvez por estarmos mais perto das nuvens do que os outros, os nossos sonhos sejam os melhores para os nossos povos. Autoridades já nominadas do Brasil, do Paraguai, meus amigos brasileiros, meus irmãos paraguaios, é um prazer voltar até um encontro como esse, anunciando uma obra que muito ajudará os nossos povos. Como é bom, Marito, estar à frente de um país onde aquelas velhas ideologias foram deixadas para trás. Como é bom ter países vizinhos e amigos como esse do estado do Paraguai. Juntos, somamos forças. Juntos, proporcionaremos dias melhores aos nossos povos. E para nós, como políticos, não existe prêmio maior do que a satisfação do dever cumprido. Parabéns à sua equipe, à minha equipe de ministros, aqui presente, Sérgio Moro, da Justiça, um ícone no Brasil, prezado Bento Albuquerque, das Minas de Energia, o nosso almirante, João Augusto Heleno, um grande conselheiro, aqui mais na linha de frente, Tarcísio, da Infraestrutura. Mais alguém? Não, né? É uma satisfação tê-los ao nosso lado. Tarcísio também é um capitão do Exército, formado pelo IME, uma das maiores notas daquela instituição, e concursado na Câmara dos Deputados. O homem, juntamente com os demais, não mede esforços para bem cumprir a sua missão. É um momento de alegria para todos nós, prezado Ratinho Júnior. No momento, um abraço ao teu pai, um grande amigo do povo brasileiro. Não há momento melhor do que esse, do que estamos vivendo no Brasil e no Paraguai. E nós temos, aqui e ali do outro lado, tudo para sermos muito, mas muito melhores do que fomos até o presente momento. E esse entendimento, essa nova relação que temos, essa harmonia, essa irmandade, e sempre tendo Deus acima de tudo, cada vez mais seremos mais felizes. Meus amigos, meus irmãos, agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela missão que tenho e pelos vizinhos que temos. Muito obrigado a todos. Até uma nova oportunidade que não tardará a acontecer.